gente. Aí vem a Embaixada do Amor. Oh, oh, nós queremos vender o amor. Oh, oh, nós queremos vender o amor. Moreninha, vem pra mim de uma vez. Dou-te amor e carinho, dinheiro não tenho, não sou português. Thank you.